Ficheiro 19, página 173, capítulo 12, Sacrifício. A chuva do final de novembro picava nas pedras do pátio e nas fileiras de homens encurvados sob o dilúvio. Os soldados que os vigiavam não pareciam mais felizes do que os prisioneiros empapados. O Major Gray esperava sob a saliência do telhado. Não era o melhor dia para realizar a inspeção e a limpeza das celas de reclusos. Mas nessa altura do ano era inútil esperar que fizesse bom tempo. E com mais de 200 prisioneiros em ar de semus, era necessário limpar as celas, pelo menos uma vez por mês, a fim de evitar que se propagassem as doenças. As portas da cela principal giraram para trás, e o pequeno desfile de reclusos avançou. Eram os escolhidos para fazer a limpeza sob a estreita vigilância dos guardas. O cabo, Dunstable, saiu de lá com as mãos carregadas de pequenos objetos proibidos, que habitualmente apareciam nesse tipo de inspeções. As mesmas porcarias de sempre, senhor, informou, deixando cair as patéticas relíquias sobre um túnel. Só isto pode interessar. Referia-se a um pequeno pedaço de tecido de uns 15 centímetros de comprimento, com um desenho escocês de cor verde. Gray, suspirando, encolheu os ombros. Sim, suponho que sim. A posse de um tartan escocês estava estritamente proibida pela lei contra os quilts, que desarmava os escoceses e os impedia de utilizar o traje tradicional. Ficou em frente aos homens, enquanto o cabo Dunstable dava um áspero grito para lhes chamar a atenção. — A quem pertence isto? O cabo levantou o pedaço de tartan, ao mesmo tempo que a voz. Gray seguiu as fileiras com os olhos. Comparando as caras com o seu imperfeito conhecimento dos desenhos, mesmo entre um único clã, os padrões variavam bastante, não sendo possível fazê-los corresponder com toda a certeza. Mas os desenhos e as cores seguiam ainda assim uma linha. McAllister, Hayes, Innes, Graham, McMurtry, Mackenzie, MacDonald. Um momento. Mackenzie. A sua segurança baseava-se mais no conhecimento oficial dos seus homens do que da relação desse tartan com um clã em especial. Mackenzie era um prisioneiro jovem. Mantinha a cara muito inexpressiva, muito controlada. — É seu, Mackenzie, não é verdade? Inquiriu Gray. Retirou o pedaço de tecido da mão do cabo e mostrou-a mesmo debaixo do nariz do jovem. O prisioneiro empalideceu. Cerrava os maxilares com força e respirava pesadamente. Gray fitou o jovem triunfalmente. O jovem escocês compartilhava com todos os demais um ódio implacável. Mas não tinha conseguido levantar a muralha de estoica indiferença que o continha. Gray percebeu o medo que se ia acumulando no rapaz. — É meu. A voz soou calma, quase entediada, dotada de uma indiferença tal que nem Mackenzie nem Gray a registaram de imediato. Ambos continuaram a olhar-se nos olhos, até que uma sombra se alongou por cima do ombro do jovem, para pegar suavemente no pedaço de tecido que o oficial segurava. John Gray deu um passo atrás. Aquelas palavras foram como que um golpe na boca do estômago. Esquecendo por completo Mackenzie, elevou os olhos nos muitos centímetros necessários para olhar frente a frente para James Fraser. Não é o tartan dos Fraser, disse entre dentes. Sentiu a cara toda dormente, um facto que em parte lhe agradava. Desse modo, pelo menos, a sua expressão não o iria trair diante dos prisioneiros. A boca de Fraser alargou-se levemente. Gray manteve o olhar fixo nele, Temeroso de enfrentar aqueles escuros olhos azuis? Não, efetivamente, disse Fraser. É dos Mackenzie, o clã da minha mãe. Nalgum canto da sua mente, Gray armazenou outra pequena informação na combinação que rotulava Jamie. A sua mãe era uma Mackenzie. Sabia que era verdade, tal como sabia que aquele tartan não pertencia a Fraser. Ouviu a sua voz, serena e firme, dizer: A posse de tartan é ilegal. Conhece o castigo, creio? A boca larga de Jamie curvou-se num sorriso enviesado. Conheço. Houve um murmúrio entre as filas de prisioneiros. Não foi muito perceptível, mas o major pôde aperceber-se de algum movimento, como se estes se fossem aproximando em círculo à volta de Fraser. O círculo desfez-se e Jamie Fraser voltou a ficar isolado. Com esforço, Gray afastou os olhos desses lábios suaves, algo irritados pela exposição ao sol e ao vento. A expressão dos olhos dele era o que mais temia. Nem medo, nem ira, só indiferença. Fez um sinal a um dos guardas. Prenda-o. O major John William Gray inclinou a cabeça ao assinar as requisições sem as ler. Raramente trabalhava até tão tarde à noite, mas durante o dia não tinha tido tempo e os papéis começavam a amontoar-se. As requisições deviam partir para Londres nessa mesma semana. 200 libras de farinha de trigo, escreveu, tentando concentrar-se nos aprumados rabiscos pretos que saíam da pena. O problema com a rotina dessa papelada era que ocupava a sua atenção, mas não os seus pensamentos, permitindo que as memórias do dia passado o assaltassem despercebidamente. 6 barris de cerveja para os aquartelamentos. Pôs-o a pena e esfregou depressa as mãos, uma na outra. Ainda sentia o frio que se lhe tinha metido nos ossos naquela manhã no pátio. A lareira estava acesa, mas o fogo não parecia servir de nada. Nem tentou aproximar-se. Já o tinha tentado uma vez e ficara hipnotizado a ver as chamas. Só reagiu quando o calor começou a chamuscar-lhe as calças. Recolhendo a pena, tratou novamente de afastar a mente do pátio. Era melhor não se atrasar na execução daquelas sentenças. Os prisioneiros ficavam nervosos com a expectativa e era difícil controlá-los. Geralmente, as medidas disciplinares, executadas de imediato, costumavam ter um efeito saudável. Ainda se sentia gelado por dentro. Dera ordens com seriedade e com postura. Foi obedecido com igual concorrência. Os prisioneiros formaram em fila dos 4 lados do pátio. Os guardas em frente a eles, com as baionetas preparadas para evitar qualquer reação indesejada. Mas não houve nenhuma reação. Com as mãos cruzadas atrás das costas, sentindo a chuva que lhe empapava o casaco e corria desde o colarinho da camisa, Gray observou impassível James Fraser, que permanecia em pé, a 1 metro de distância, nu até à cintura. Movia-se sem pressa, nem hesitação, como se aquilo fosse algo que já tivesse feito mais de uma vez, uma tarefa habitual, sem importância de maior. Fez um sinal com a cabeça aos 2 soldados, que seguraram os braços do prisioneiro ao poste de castigo, sem que este esboçasse resistência. Outro gesto ao sargento, encarregado de ler o auto, e um pequeno inconveniente, pois o movimento fez cair em cascata a chuva acumulada no seu chapéu. Ajustou então a peruca empapada e recuperou a sua postura de autoridade para escutar a leitura. De acordo com a lei contra os quilts, ditada pelo Parlamento de Sua Majestade, delito pelo qual se aplicará a sentença de 60 chicotadas. Gray olhou diretamente para o sargento designado para aplicar o castigo. Para nenhum deles era a primeira vez. Nesta ocasião não fez nenhum sinal com a cabeça porque ainda chovia. Em vez disso, com os olhos semicerrados, pronunciou as palavras de costume: "Receba o seu castigo, Sr. Fraser." E permaneceu de pé, com o olhar fixo, vendo e ouvindo os golpes do chicote e os resmungos do prisioneiro através da mordaça. O homem contraía os músculos para resistir à dor, uma e outra vez, até que cada fibra do seu corpo se revelou em separado, sob a pele. Gray sentia a presença dos homens, soldados e prisioneiros, todos com o olhar fixo na plataforma e na figura central. Até as tosses se tinham calado. O sargento mal fazia uma pausa entre um golpe e outro. Acelerava a tarefa. Toda a gente queria que aquilo terminasse de uma vez e refugiasse da chuva. Grissom contava cada chicotada em voz alta, ao mesmo tempo que a anotava no seu registro. O sargento interrompeu a flagelação, fazendo correr entre os dedos as fitas do chicote com os seus nodos encerados para as limpar do sangue e dos fragmentos de carne. Depois ergueu o braço uma vez mais, fazendo girar o chicote em redor da cabeça, e voltou a descarregá-lo. 30, disse o sargento. O major Gray fechou a última gaveta da secretária e vomitou sobre um monte de requerimentos. Ainda que cerrasse com força as mãos, o tremor não cessava. Tinha-o dentro dos ossos, como o frio do inverno. Cubra-o com um cobertor, atendo-o de seguida. A voz do cirurgião inglês parecia vir desde muito longe. Não associava a voz com as mãos que lhe seguravam com firmeza ambos os braços. Quando moveram, gritou, porque a torção abriu as feridas das costas mal fechadas. As gotas de sangue quente nas costelas pioraram os tremores, apesar do áspero cobertor que lhe puseram sobre os ombros. Agarrou-se aos lados da maca em que estava deitado, com a cara pressionada contra a madeira, os olhos fechados, tentando parar os tremores. Havia agitação algures onde estava, mas não conseguia separar-se da impressão que lhe fazia os seus dentes arrangerem e das dores nas articulações. Alguém fechou a porta e a divisão ficou em silêncio. Tê-lo-iam deixado sozinho? Não. Ouviu passos junto à sua cabeça e puxaram-lhe até à cintura o cobertor que o tapava. Deixou-te em frangalhos, não foi, rapaz? Não respondeu. De qualquer modo, ninguém parecia aguardar a resposta. O cirurgião afastou-se por um momento. Depois o rapaz sentiu uma mão sob a bochecha, levantando-lhe a cabeça. Uma toalha deslizou sob a sua cara para evitar o contacto com a tosca madeira. Agora vou limpar as feridas, disse a voz. Era impessoal, mas não lhe faltava cordialidade. Ofegou ao sentir o contacto nas costas. Produziu-se um estranho gemido. Envergonhou-se ao compreender que era seu. Que idade tens, rapaz? 19. Mal pôde pronunciar a palavra antes de aguentar com força o gemido. O cirurgião tocou-lhe nas costas com suavidade. Depois levantou-se. Ninguém vai entrar, disse bondosamente. Podes chorar. Ei! Dizia a voz. Desperta, homem! Recobrou lentamente a consciência. A tosca madeira sob a sua bochecha uniu por um momento o sonho e o acordar. Não pôde recordar onde estava. Uma mão surgiu da escuridão e tocou-lhe na bochecha, hesitante. Estavas a chorar em sonhos, homem, sussurrou a voz. Dói-te muito? Um pouco. Ao levantar-se, a dor estourou sobre as suas costas como um relâmpago. Por sorte, quem lhe tocou foi Dawes, um soldado maduro e rijo, a quem na realidade não agradava flagelar os prisioneiros. Fazia-o só por cumprir com o seu trabalho. Ainda assim, 60 chicotadas faziam dano. Não, caramba, está muito quente. Quer queimá-lo? Era a voz de Morrison, resmungão. Tinha de ser Morrison, claro. Era curioso, pensou vagamente. Quando se reúne um grupo de homens, cada um parece identificar-se com o trabalho que lhe corresponde, tenha-o feito antes ou não. Morrison tinha sido rendeiro, como a maioria deles. Era provável que tivesse boa mão para os cavalos, ainda que não lhe desse maior importância. Agora era o curandeiro, a quem recorriam os homens quando lhes doíam as costas ou se partiam um dedo. Morrison sabia tão pouco como os outros, mas os homens viravam-se para ele quando se encontravam feridos, assim como se viravam para Chomos MacDoub em busca de confirmação e liderança e justiça. Puseram-lhe nas costas um pano quente que o fez rosnar por causa do ardor. Apertou os lábios com força para não gritar. Depois sentiu a mão pequena de Morrison no centro das costas. Aguenta, homem, até que passe o calor. À medida que aquele pesadelo se foi desvanecendo, piscou os olhos, como que a ajustar-se às vozes que lhe faziam companhia. Estava na cela maior, perto da chaminé. Levantava-se vapor saído do fogo. Devia haver um caldeirão a ferver algo. Viu Walter McLeod mergulhar uma mão cheia de trapos, o reflexo do fogo atingir-lhe o cabelo e a barba de vermelho. Então, depois de os trapos nas costas de Jamie terem arrefecido, provocando agora uma sensação calmante de calor, voltou a fechar os olhos e deixou-se dormitar, embalado pela conversa amena dos homens que lhe faziam companhia. Sentia mais ou menos a mesma indiferença desde o momento em que tinha esticado a mão por cima do ombro do jovem Angus para pegar no pedaço de tartan, como se dependesse dessa decisão entre os seus homens. E ele tinha corrido uma espécie de pano de fundo, como se estivesse só num lugar longínquo. Seguir aos guardas e despiu-se quando lhe ordenaram, sem se sentir realmente desperto. Ouviu da plataforma as palavras do delito e a sentença, sem lhes prestar muita atenção. Nem sequer a aspereza da corda que lhe prendia as mãos, nem a chuva fria nas costas nuas o despertaram. Pareciam coisas que já tinham sucedido antes. Nada que ele pudesse dizer ou fazer mudaria alguma coisa. Tudo estava decretado. Quieto agora, quieto. Morrison pôs-lhe uma mão no pescoço para evitar que se movesse, enquanto lhe retiravam os trapos empapados para lhe aplicar outra cataplasma quente, que acordou momentaneamente todos os nervos adormecidos. Uma consequência daquele estranho estado mental era que todas as sensações pareciam ter a mesma intensidade. Toma, MacDoub, disse a voz de Morrison junto ao seu ouvido. Levanta a cabeça e bebe isto. Sentindo o cheiro penetrante do whisky, tratou de afastar a cara. Não preciso, disse. Claro que precisas, afirmou Morrison com a firmeza que parecem ter todos os curandeiros. Como se soubessem melhor o que as pessoas sentem e do que precisam. À falta de forças e de vontade para discutir, abriu a boca e sorveu o whisky, sentindo que lhe estremeciam os músculos do pescoço com o esforço de manter a cabeça levantada. Um pouco mais, assim, isso mesmo, instava o Morrison. Isso mesmo, assim está melhor, não está? Morrison moveu-se para o lado a fim de averiguar. E agora, como estão essas costas? Amanhã estarás mais teso do que um poste. Mas creio que não estás tão mal assim. Vamos, homem, Bebe um pouco mais. A borda da chávena pressionava a sua boca insistentemente. Morrison continuava a tagarelar em voz bastante alta, sem dizer nada de especial. Havia algo raro nisso, pois Morrison não era tagarela. Entretanto, passava-se algo, mas ele não via o que era. Quando levantou a cabeça para averiguar, Morrison obrigou-o a baixá-la. Não te incomodes, McDoub, disse-lhe com suavidade. De qualquer modo, não podes impedi-lo. Do canto mais afastado da cela, chegavam-lhe sons discretos, os mesmos que Morrison tinha tratado de o impedir de ouvir. Algo que se arrastava, murmúrios breves, um golpe seco. Golpeavam o jovem Angus Mackenzie. Apoiou as mãos sob o peito, mas o esforço fez com que lhe ardessem as costas e a cabeça andou à roda. A mão de Morrison obrigou-o a encostar-se. Deixa lá isso, McDoub. O seu tom de voz tinha uma mistura de autoridade e resignação. Uma onda de vertigem abateu-se sobre ele e as suas mãos deslizaram para fora do banco. De qualquer modo, Morrison tinha razão. Não podia impedi-lo. Os sons tinham cessado, excetuando um ofego apagado e choroso. Relaxou os ombros e não se moveu quando Morrison lhe tirou a última cataplasma. A corrente de ar provocou-lhe um súbito arrepio. Apertou os lábios com força para não fazer nenhum ruído. Naquela manhã tinham-no amordaçado e ainda bem para ele. Da primeira vez que o açoitaram, anos antes, tinha mordido o lábio inferior quase até o rachar em dois. O copo de uísque foi pressionado outra vez contra a sua boca, mas ele afastou a cara. A bebida desapareceu sem comentários para algum lugar onde achasse uma recepção mais cordial, provavelmente na direção de Milligan, o irlandês. Um homem com a fraqueza da bebida. Outro que a detestava. Um homem amante das mulheres. Outro. De onde vinham esses dons que davam forma à natureza humana? De Deus? Era como a descida do Espírito Santo, como as línguas de fogo que pousaram nos apóstolos. Recordou a ilustração da Bíblia que sua mãe tinha na sala. E fechou os olhos, sorrindo ao recordar. Claire, a sua Claire. Como saber quem a tinha enviado, lançando-a para uma vida para a qual não tinha nascido? No entanto, ela tinha sabido o que fazer e qual era o seu destino, apesar de tudo. Nem todos tinham a sorte de conhecer os seus dons. Ao seu lado, produziu-se um cauteloso arrastar de pés. Ao abrir os olhos, só viu uma silhueta, mas adivinhou quem era. Como estás, Angus? Perguntou suavemente em gaélico. O jovem ajoelhou-se torpemente ao seu lado, pegando-lhe na mão. Estou bem, mas o senhor, quer dizer, lamento. Foi por experiência ou instinto que estreitou essa mão num gesto reconfortante. Eu também estou bem, disse. Precisas descansar, pequeno Angus. A silhueta inclinou a cabeça num gesto estranhamente formal e deu-lhe um beijo nas costas da mão. Posso ficar junto de si? A mão pesava-lhe uma tonelada, mas ainda assim levantou-a para a pousar na cabeça do jovem. Deslizou de imediato, mas sentiu que Angus se acalmava com o consolo que fluía desse contacto. Tinha nascido para ser líder. Depois foi mudado e refeito para se ajustar ainda mais a esse destino. Mas o que passava com o homem que se via obrigado a desempenhar um papel sem ter nascido para ele? John Gray, por exemplo, ou Carlos Stewart. Pela primeira vez, em 10 anos, pôde perdoar àquele homem débil que noutros tempos tinha sido seu amigo. depois de pagar com tanta frequência o preço exigido pelo seu próprio dom, por fim podia compreender a terrível maldição de ter nascido rei sem dotes para reinar. Então sentiu-se livre de muitos pesos, o da responsabilidade imediata, o da necessidade de decidir. Desapareceu a ira. Talvez tivesse ido para sempre. Entre a bruma que se espessava, pensou que John Grey lhe tinha devolvido o seu destino. Quase lhe estava agradecido. Capítulo 13. A meio do jogo. Inverness, 2 de junho de 1968. Foi Roger quem a encontrou pela manhã, encolhida no sofá de escritório sob uma manta. O solo estava coberto de papéis que tinham caído de uma pasta. A luz do dia, entrando por uma fresta das janelas que chegavam do teto ao chão, inundava o escritório, mas as costas do sofá proporcionavam sombra ao rosto de Claire e preveniram assim que ela acordasse com a alvorada. A luz subia agora pela curva de veludo do sofá até atingir os cabelos dela. A manta deslizara, deixando-lhe os ombros descobertos. Um braço descansava no peito, segurando uma folha de papel amarrotada. Roger levantou-o com cuidado para retirar a folha sem acordar. Estava relaxada, com a pele assombrosamente quente e suave. Os seus olhos encontraram de imediato o nome James Mackenzie Fraser, murmurou, afastando os olhos de papel para a mulher que dormia no sofá. Não sei quem foi, amigo, mas deve ser muito especial para merecê-la. Com muita suavidade, voltou a subir-lhe a manta até aos ombros e baixou a persiana. Depois pôs-se de cócoras para recolher os papéis dispersos de Ardsmuir. Ardsmuir. Isso era tudo o que precisava naquele momento. Ainda que o destino final de Jamie Fraser não estivesse registado naquelas páginas, devia mostrar a história da prisão. Talvez fizesse outra incursão aos arquivos das Terras Altas e até uma viagem a Londres. Mas o próximo elo da corrente estava forjado. O caminho via-se com clareza. Quando fechou a porta do escritório, movendo-se com exagerada cautela, Brianna descia a escada. Olhou, levantando uma sobrancelha em jeito de interrogação, e ele mostrou a pasta com um sorriso. Encontramos, sussurrou. Ela não disse nada, mas o seu rosto iluminou-se com um sorriso tão radiante como o sol que despontava.